Faróis Galileu, por que não olhai para o céu? Pois este Jesus virá outra vez, assim como vai, em glória, envolto de luz. Jesus Cristo subiu, breve há de voltar. Pra seu povo levar os que ele remiu, eu espero também a trombeta soar e meu nome chamar neste dia que vem.